possa você ficar comigo. Mas pense bem no que eu vou te dizer. Eu não quero ver você entregar seu coração pra outro alguém, e esse alguém só queira te fazer sofrer. Eu sou seu amor, seu amigo, companheiro. Você vai ter sempre um ombro amigo pra chorar. Eu tentei, eu fiz de tudo só pra te ver feliz. Não entendo porque tudo entre nós você quer terminar. Um amor igual ao meu você não vai encontrar. O que só eu sei, o jeito de te amar. Eu não tô te culpando em nada, nem sei aonde. Te mostrar.